guarde meus pensamentos todo dia, eu sei. O mundo é de quem faz a correria também. Saber como escapar das armadilhas, olhar sempre pra frente, nunca desviar da trilha, meu Deus. Guarde meus pensamentos todo dia, eu sei. O mundo é de quem faz a correria também. Saber como escapar das armadilhas, olhar sempre pra frente, nunca desviar da trilha. A vida é louca, sempre tem pouca chance, aquele que não abre a boca tem pouco esforço, pouco suor no rosto. Ataque é uma primícia pra quem quer vencer o jogo. E nesse game, só chega no triunfo, mano, que a verdade tem. Então diga-me qual foi, qual é. Me fala sua ideia para me manter de pé. Eu digo fé, fé, fé. Cê sabe como é, tem que ter fé. Eu digo fé, fé, fé. Cê sabe como é, tem que ter fé. Meu Deus, guarde meus pensamentos todo dia, eu sei. O mundo é de quem faz a correria também. Saber como escapar das armadilhas, olhar sempre pra frente, nunca desviar da trilha, meu Deus. Guarde meus pensamentos todo dia, eu sei. O mundo é de quem faz a correria também. Saber como escapar das armadilhas, olhar sempre pra frente, nunca desviar da trilha. Então vai, correndo o mundo afora, fazendo a sua história pra ficar na memória. Não esqueça das derrotas que te fez chegar às vitórias. Não, não se venda pela fama, nem por mim na banda, o olhar de quem te ama. Não tem valor em Nova York, nem ouro nem pedras no cofre. O mundo gira, gira, move. E sem Jesus não tem história, não. Nenhum legado na memória. Passou em branco sem vitória. Passou em branco sem vitória. Meu Deus, guarde meus pensamentos todo dia, eu sei. O mundo é de quem faz a correria também. Saber como escapar das armadilhas, olhar sempre pra frente, nunca desviar da trilha, meu Deus. Guarde meus pensamentos todo dia, eu sei. O mundo é de quem faz a correria também. Saber como escapar das armadilhas, olhar sempre pra frente, nunca desviar da trilha. Guarde meus pensamentos para que não se perca com o tempo. Que esteja firmado na rocha e que não se mova com o vento. Vai vendo e que não seja extremo, mas sempre visionário, positivo, constante. E não se limite aos fracassos, pois somos falhos, mas nem por isso vai ficar intacto. Nada vai atingir o coração do emissário. Tem uma fórmula da vida, o caminho da plenitude. Elevo meus olhos pro céu e peço que meus fundamentos meu não mude. Deus, guarde meus pensamentos todo dia, eu sei. O mundo é de quem faz a correria também. Saber como escapar das armadilhas, olhar sempre pra frente, nunca desviar da trilha, meu Deus. Guarde meus pensamentos todo dia, eu sei. O mundo é de quem faz a correria também. Saber como escapar das armadilhas, olhar sempre pra frente, nunca desviar da trilha. Eu digo fé, fé, fé.